CD, Os Top do Pará. Me dediquei, amor, eu decidi mudar por você. Quantas vezes chorei, mas nunca te deixei. Eu tentei. Você me humilhou, me entristeceu demais. Hoje eu sei que já tem outro alguém. Nunca imaginei, me maltratei. Você me usou, não pude entender. Meu coração está sofrendo, magoado, e hoje chora. Sente falta de você. Sentimento apaixonado, engrandecido de carinho. Meu coração despedaçou. Você me usou, não pude entender. Meu coração está sofrendo, magoado, e hoje chora. Sente falta de você. Não valorizou. Você despedaçou. Sentimento apaixonado, engrandecido de carinho. Meu coração despedaçou. Fruto sensual e Felipe Sins. Aceita, meu amor. Desculpe, amor, o que eu te falei foi em vão. Quantas vezes tentei lutar pela nossa relação. Eu não te maltratei, te dei carinho, amor, mas não deu. Hoje sofro demais, dói o meu coração, despedacei. Você me usou, não pude entender. Meu coração está sofrendo, magoado, e hoje chora. Sente a falta de você. Apaixonado, engrandecido de carinho.